se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Salve, simpatia! Está no ar mais uma vez Moqueca de Siri pela Rádio Campeche, este nosso programa infantil. Ontem, sexta, foi Cosme Damião, então 2 horas de música para crianças de todas as idades, para a criança que existe dentro de cada um de nós. Lembrando que a criança veste a roupa que quiser, o nome disso é Livre Iniciativa. Marisa Monte, antes foi Carlos Barros. Borboleta pequenina que vem para nos saudar, venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira, ando no meio das flores procurando quem me queira. Borboleta pequenina, saia fora do rosal, venha ver quanta alegria que hoje é noite de Natal. Borboleta pequenina, venha para o meu cordão, venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira, ando no meio das flores procurando quem me queira. Borboleta pequenina, saia fora do rosal, venha ver alegria que hoje é noite de Natal. Você está sintonizado em 98.3, uma frequência comunitária. Vamos lá, agora os saltimbancos, bicharia. Au, au, au, iô, iô, miau, miau, miau, cocorocó. Au, au, au, iô, iô, miau, miau, miau, cocorocó. Au, au, au, ia-ri-ó, miau, miau, miau, cocorocó. O animal é tão bacana, mas também não é nem um banana. Au, au, au, ia-ri-ó, miau, miau, miau, cocorocó. Quando a porca torce o rabo, pode ser o diabo, e ora vejam só. Au, au, au, cocorocó. Era uma vez, e é ainda, certo país, e é onde os animais eram tratados como bestas. São ainda, são ainda. Tinha um barão, tem ainda. Espertalhão, tem ainda. Nunca trabalhava, então achava a vida linda. E acha ainda, e acha ainda. Au, au, au, iô, iô, miau, miau, miau, cocorocó. O animal é paciente, mas também não é nenhum demente. Au, au, au, iô, iô, exagera, bicho vira fera, e ora vejam só. Au, au, au, cocorocó. Puxa jumento, só puxava. Choca galinha, só chocava. Rápido cachorro guarda a casa, corre e volta. Só corria, só voltava. Mas chega um dia, chega um dia, que o bicho chia, bicho chia. bota pra quebrar, eu quero ver quem paga o pato. Pois vai ser um saco de gatos. O animal é tão bacana, mas também não é nenhum banana. Agora Terreiro do Pai Maneco, Criança Erê, e depois Natália Pereira com Bernunça. Animando esse povo na festa da marejada. A Bernunça vem chegando, ela vem toda animada, pra contar que o seu cueca brincou toda marejada. Brinca, Bernunça, Bernunça, brinca bem. Se o senhor não der licença, Bernunça é que não vem. Brinca, Bernunça. Tire as crianças da frente, que o bicho pode pegar. Tome conta das crianças, olha, eu quero te avisar. A Bernunça tá com fome, o que é que vamos fazer? Arruma um guri pequeno, leve lá pra ela comer. Brinca, Bernunça, Bernunça, brinca bem. Se o senhor não der licença, Bernunça. Olha, não fique nervosa. Acabando a brincadeira, o menino vai de volta. Era um guri pequeno, a Bernunça lhe comeu. Vamos saber daqui a pouco o que, que foi que aconteceu. Brinca, Bernunça, Bernunça, brinca bem. Se o senhor não der licença, Bernunça é que não vem. Pessoal, veja que coisa engraçada. Olha, o filhote nasceu no meio da criançada. Ela agora pode ir embora. Veja só que coisa feia. Ela já comeu bastante, já tá com a barriga cheia. Brinca, Bernunça, Bernunça, brinca bem. Se o senhor não der licença, Bernunça. Brinca, Bernunça, Bernunça, brinca bem. Se o Viva a cultura do boi mamão. Agora sabiá lá na gaiola. Esta vai para minha mãe Rosa. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho. Voou, voou, voou, voou. A menina que gostava tanto do bichinho chorou, chorou, chorou, chorou. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho. Voou, voou, voou, voou. A menina que gostava tanto do bichinho chorou, chorou, chorou, chorou. Sabiá fugiu pro terreiro, foi cantar no abacateiro. A menina vive a chamar, vem cá, sabiá, vem cá. A menina diz soluçando, sabiá, estou esperando. Sabiá responde de lá, não chore que eu vou voltar. Voou, voou, voou, voou. Chorou, chorou, chorou, chorou. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho. Voou, voou, voou, voou. A menina que gostava tanto do bichinho chorou, chorou, chorou, chorou. Sabiá fugiu pro terreiro, foi cantar no abacateiro. A menina vive a chamar, vem cá, sabiá, vem cá. A menina diz soluçando, sabiá, estou te esperando. Sabiá responde de lá, não chore, se eu vou voltar. Fez um buraquinho. Voou, voou, voou, voou. A menina que gostava tanto do bichinho chorou, chorou, chorou, chorou. Sabia lá na gaiola fez um buraquinho. Voou, voou, voou, voou. A menina que gostava tanto do bichinho. Beijo, mãe. Este é o Moqueca de Filho para Crianças. Maravilha, Bertrand. Boneca de lata. Minha boneca de lata bateu com a cabeça no chão. Levou mais de uma hora pra fazer a arrumação. Desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu com o nariz lá no chão. Levou mais de duas horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu com o ombro no chão. Levou mais de três horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o cotovelo no chão. Levou mais de quatro horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu com a mão lá no chão. Levou mais de cinco horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu com a barriga no chão. Levou mais de seis horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu com as costas no chão. Levou mais de sete horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu com o joelho no chão. Levou mais de oito horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu com o pé no chão. Levou mais de nove horas pra fazer a arrumação. desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu com o bumbum lá no chão. Levou mais de 10 horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui. Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, pra ficar boa. Milhões de ouvintes pela internet. Essa foi Nara Leão. Agora uma música para o Ábido, para a Sofia, a galera de Curitiba, do Mildred Bistrô, rango de primeira em São José dos Pinhais. Piruetas. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Salta sobre a arquibancada e tomba de nariz, que a moçada vai pedir bis. Que a moçada vai pedir bis. Quatro cambalhotas, cinco cambalhotas, bravo, bravo. Quatro cambalhotas, cinco cambalhotas, bravo, bravo. Rompe a lona, beija as nuvens, tomba de nariz, que os jovens vão pedir bis. Macarrão. E a barriga ronca mais do que o trovão. Quero um prato, cê tá louco. Quero um pouco, cê tá chato. Só um pedaço, cê tá gordo. Eu te mordo, seu palhaço. Olha o público cansado de esperar, o espetáculo não pode parar. Vinte piruetas, três pirueta e piruetes. Bravo, bravo. Poli pirueta, Max piruetas. Bravo, bravo. Sobe ao céu, fura a calota e tomba de bumbum. Que a patota grita mais um. Cê tá louco? Eu quero um pouco! Cê tá chato? Só um pedaço? Cê tá gordo? Eu que morto, seu palhaço! Olha o público cansado de esperar. O espetáculo não pode parar. Vem de cambalhota, sempre cambalhota! Bravo, bravo! Max cambalhota, festa cambalhota! Bravo, bravo! Salta além da estratosfera e cai onde cair. Que a galera morre de rir. Que a galera morre de rir. Ai, minhas costelas, já tô vendo estrelas. Bravo, bravo. Ai, minha cachola, não tô mundo a bola. Bravo, bravo. Lona, nuvens, tomba no hospital. Uma pirueta, uma cambriola, uma cambaiota, não tô bom na bola. E o pessoal delira, Maxi Pirulito, ultravioleta. Agora, Dona Ivone Lara, no Muqueca de Siri para crianças. Pensa numa festa animada. Beijo, Gia Muniz, no Rio Conectada. Beijo grande. Logo tem que ir, ideia. Na festa de Narizinho, no sítio do pica-pau, na festa de Narizinho, o baile foi incrementado com muitos doces e salgadinhos. O baile foi incrementado com muitos doces e salgadinhos. E a famosa canjinha, fiz de presente pra minha sobrinha. E a famosa canjinha, fiz de presente pra minha sobrinha. E meio à festa animada, servi cocadinhas para a criançada. Em meio à festa animada, servi cocadinhas para a criançada. Quem foi, gostou, provou, comeu. E dos que tudo jamais esqueceu. Quem foi, gostou, provou, comeu. E dos que tudo jamais esqueceu. No sítio do pica-pau, na festa de Narizinho. No sítio do pica-pau, na festa de Narizinho. O baile foi incrementado com muitos doces e salgadinhos. O baile foi incrementado com muitos doces e salgadinhos. E a famosa canjinha, fiz de presente pra minha sobrinha. E a famosa canjinha, fiz de presente pra minha sobrinha. Em meio à festa animada, servi cocadinhas para a criançada. Em meio à festa animada, servi cocadinhas para a criançada. Quem foi, gostou, provou, comeu. E dos que tudo jamais esqueceu. Quem foi, gostou, provou, comeu. E dos que tudo jamais esqueceu. No sítio do pica-pau, na festa de Narizinho. No sítio do pica-pau, na festa de Narizinho. O baile foi incrementado com muitos doces e salgadinhos. O baile foi incrementado com muitos doces e salgadinhos. E a famosa canjinha, fiz de presente pra minha sobrinha. E a famosa canjinha, fiz de presente pra minha sobrinha. Em meio à festa animada, servi cocadinhas para a criançada. Em meio à festa animada, servi cocadinhas para a criançada. Quem foi, gostou, provou, comeu. E dos que tudo jamais esqueceu. Quem foi, gostou, provou, comeu. E dos que tudo jamais esqueceu. Ouvimos no lado A deste programa especial, Muqueca de Siri para crianças, Carlos Barros, Se Essa Rua Fosse Minha, Borboleta, Marisa Monte, Bicharia, Os Saltimbancos, Criancerê, Terreiro do Pai Maneco, Bernunça, Natália Pereira, de Itajaí, Sabiá Lá na Gaiola, com Jaci e Y.Arai, para quem quiser localizar aí. É um disco chamado Raiz Sertaneja. Essa música foi dedicada à minha mãe Rosa. Aí Boneca de Lata, com Bia Bedran. Tem Gato na Tuba, Nara Leão. Piruetas, Os Trapalhões e Chico Buarque. Festa Animada, com Dona Ivone Lara, do disco Pirlim Pim Pim. E no fundo estamos ouvindo Camerata Carioca, Carinhoso, de Pixinguinha, João de Barro, Radamés Inácio e Joel Nascimento. Vamos abrir o lado B desse programa, que vai até o lado D. Tem prorrogação e pênaltis. Mistério do Boi de Mamão. Aqui da ilha, Marcelo Muniz, Gioconda Lessin Rosito, Liliane Mota da Silveira e Monique Gilbeck. Olha essa camerata de cordas, coisa linda. Orquestra de cordas. Esse disco vai de Vivaldi a Pixinguinha. Cuidado, menino, vigia, menino, que o boi de mamão tá no rancho, tem gente de olho, toma cuidado, tem que vigiar. Cuidado, menino, vigia, menino, da canoa no mar. Canoa no mar. Tem que vigiar. Canoa no mar. Tem que vigiar. Thank you. tem que vigiar. Coisa linda, coisa linda. Tudo música de criança, de rapaz pequeno, de criança latina, de todas as idades. Vamos ver mais. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos. Queca de Siri para crianças. Esse foi Helios Skint, acho que é assim, Peixinhos do Mar. Agora Roberta Sá, Tum Tum Tum. Depois Erê com Palavra Cantada. Só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. Depois veio você, o meu amor número um, e o meu coração pôs-se a bater. Depois veio você, o meu amor número um, e o meu coração pôs-se a bater tum, tum, tum, tum, tum, tum.

toque do adarrum. Meu destino brilhou na lança de Ogum. Menino, foi meu primeiro batibum. Catirino, diz que eu não era qualquer um. Pequenino, eu não tinha medo algum. Quando vi a covardia, eu já fazia zuzuzum. Diz Catirino que isso não era comum. Se é guerreiro e paladino, é mano do menino. Catirino cantou, Ogum riscou o seu destino. Não vai ser qual. Lado B do Muqueca de Siri para Crianças, Mistério do Boi Mamão, Marcelo Muniz, Gioconda Lessing Rossito, Liliane Mota da Silveira e Monique Gebke. Depois, Peixinhos do Mar com Hélio Zinskind. Tum Tum Tum, Roberta Sá, Ele, Palavra Cantada, Bola de Meia, Bola de Gude, com Banda de Boca, Falange do Ere, Zeca Pagodinho, Sonho Meu, Maria Bethânia e Gal Costa, Ogum Menino, com Glória Bonfim, No Fundo Estamos Ouvindo Meu Sonho é Voar, Circo da Silva, com os alunos da Escola Sá Pereira. Dias 12 e 13, falando em circo, Muqueca de Seri sonoriza, abre e fecha para o Caravana Baile Show, o Mercado. Maiores informações, arroba estilistas independentes. Acontece no Rio de Janeiro, Beco do Pinheiro, número 10, do lado da Oi Futuro, pertinho do Largo do Machado, das 13 às 20, de sábado e domingo. Crianças e pets são muito bem-vindos. Outro lugar bem maneiro para crianças é a Roda de Show de Xadrez, a partir das 18 horas, Rua Isaltina de Assunção Farias, 439, Vila da Cruz, Rio Tavares. R$7 no trocado até as 8. Roda de Show fantástica, com espaço para crianças, área de lazer, jardim, uma delícia. Lembrando que isso não é jabá, isso é afeto, valeu? Agora vamos falar sobre banho. Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Oh, lava, lava, lava, lava, lava, lava, um orelho, outro orelho, lava, lava, lava, lava, lava a testa, bochecha, lava o queixo, lava a coxa e lava até meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro. Oh, oh. E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também o fazedor de xixi. Ainda não acabou não, vem cá, vem, vem. Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali, faz a volta e põe a roupa de pachá. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom. Agora acabou. Mané fala ó. Te contar uma história verídica, um cara maluco gostava de falar ó. O nome dele era Mané. O barato dele era falar ó. Falar ó. Encostava pertinho de você e pedia ó, fala ó, fala ó, fala ó. Você não falava, ele falava ó, fala ó, fala ó. Você falava tudo bem. Saía pedalando e ia pedir pra mais alguém. Louco, né? É, pois é. Zé não, Mané. Mané? Mané fala ó, fala ó, fala ó. Mané fala ó, fala ó, fala ó. Mané fala ó, fala ó, fala ó. Mané fala ó, fala ó, fala ó. Mané. Mané. Mané fala ó, ó, ó. Figura meio rococó, có, có. Com sua bicicleta, bicicleta, bicicleta. Atrás de quem não fala ó, ó, ó. Bem, eu fui até um rio, rio. Eu queria atravessar, sa, sa. Eu paguei quase 1 milhão, lhão, lhão. Por uma velha embarcação, são, são. Embarcação que não prestava, tava, tava, tava toda arrebentada, tada, tada. Eu troquei por uma espada, pada, pada, que não tava afiada, afiada, afiada, afiada. A espada tinha um cabo, cabo, cabo, que era de um soldado raso, raso, raso, que já tinha caducado, cabo, caducado. Troquei tudo por acaso, caso, caso, acaso não me agradou. Oh, oh, porque logo se acabou. Oh, oh, eu vou jogar uma belada, passa por outro, passa por outro, pra tentar fazer um gol, gol, gol. Mas o gol não tinha goleiro, goleiro, e eu caí na gargalhada. Ah, ah, porque dentro do bueiro, porque dentro do bueiro tava um mané que fala, ah, fala, ah, fala, ah. Mané fala, ah, fala, ah, fala, ah. Mané fala, ah, fala, ah, fala, ah. Mané fala, ah, fala, ah, fala, ah. Mané. Mané. Machuca a gente é fraco, cai no buraco, buraco é fundo, acabou-se o mundo. Agora, crianças, um ex-ministro da cultura, no tempo que esse órgão existia, Gilberto Gil. Thank you.

quadras que conta histórias para ninar. Sim, Anastácia que conta história. Sim, Anastácia sabe agradar. Sim, Anastácia que quando nina acaba por cochilar. Sim, Anastácia vai murmurando histórias para ninar. Lalaia, lalaia, lalaia. Lalaia, lalaia, lalaia. Agora com vocês, Barbatuques. Canta, toca barbatuca, faz a boca um chocalho pra poder brincar. O som do corpo faz um tum-titi-tum-titi-pá. Canta, toca barbatuca, faz da boca o tique-tique pra poder brincar. Toque-toque, pente-stalo, o som do corpo faz a música em todo lugar. Bicho de pelúcia, bola no molê, boneca, bodoque, corda, titular. Catamento, estilingue, fio, boquê, o que é que você quer brincar? Viva, peteca, pião, cinco marias espalhadas pelo chão. Yo-yo, fotoche, dominó, ciranda na casa da vó. Come, come, pé com pé, unidunité, o escolhido foi você. Pipa, peteca, pião, cinco marias espalhadas pelo chão. Yo-yo, fotoche, dominó, ciranda na casa da vó. Come pé com pé, lindo nitê, que som que você vai fazer? Canta, toca barbatuca, faz da boca um chocalho pra poder brincar. Poc, poc, pente estalo, o som do corpo faz um tum-titi-tum-titi-pá. Tudum, tudum. Canta, toca barbatuca, faz da boca o tique-tique pra poder brincar. Poc, poc, pente estalo, o som do corpo faz a música em todo lugar. Bicho de pelúcia, bola, vamos ver. Boneca, bodoque, corda, titular. Canta, vento, estilingue, viu, boquê. O que é que você quer brincar? Pipa, peteca, pião, cinco marias espalhadas pelo chão. Yo-yo, fotoche, dominó, ciranda na casa da vó. Come, come, pé com pé, unido, unité, o escolhido foi você. Pipa, peteca, pião, cinco marias espalhadas pelo chão. Yo-yo, fotoche, dominó, ciranda na casa da vó. Come pé com pé, lindo de ter, que som que você vai fazer? Canta, toca barbatuca, faz da boca um chocalho pra poder brincar. Poc, poc, pente estalo, o som do corpo faz um tum-titi-tum-titi-pá. Tudo, tudo. Canta, toca barbatuca, faz da boca um tique-tique pra poder brincar. Poc, poc, pente estalo, o som do corpo faz a música em todo lugar. Faz a música em todo lugar. Faz a música em todo lugar. Faz a música em todo lugar. Tom, pá. Passarinho doido quer rodar peão. Sai! Sabia sabido, não desapareça. Sai! Tartaruga pente embelezando o mar. Ei! Chegou o Zazinho, menino, milho de pipoca. É, pipoca sim, pipoca doce, doce pipoca. Sabia, sabido, não desapareça. Tartaruga pente, embelezando o mar. Ê, maré, maré, maré, mar. Maré, maré. Ê, maré, maré, maré. Maré, maré. Ê, maré, maré, maré. Maré, maré. Ê, maré, maré, maré. Maré, maré. Chegou erê de dois. Chegou erê de dois. Chegou sozinho, menino, milho de pipoca. Pipoca sim, pipoca doce. Doce pipoca. Este foi o lado C do Moqueca de Siri, especial para crianças, 2 horas. Ouvimos Ratinho tomando banho, Mané fala ó. O cirandeiro, o cirandeiro. Hoje é domingo. Mané fala ó foi com Rumo, Hélio Zizkindi e Nausete. Hoje é domingo, palavra cantada. Sítio do Pica-Pau Amarelo com Gilberto Gil. Pelo Interfone, Patufu. Tia Anastácia com Adriana Partimpim. Brincantes com Barbatuques. E Herede 2 com Saulo. No fundo estamos ouvindo Luiz Gonzaga, um disco bem antigo, com Cirandeiro. Este programa é contra o emissário submarino no Campeche. Este programa é contra a ampliação e a renovação da concessão da Pedrita. Não há espaço numa ilha para uma pedreira. Isso é surreal. Quem mora em torno sabe o barulho que faz 5 da tarde. O quanto isso interfere no ecossistema é impressionante. Bom, mas vamos lá. Hoje é dia de brincar, vamos brincar. Vamos pra Ciranda. Madrugada, o espanto achei dormindo nos sonhos da namorada. Que serena dorme, sonha, carregada pelo vento, no andor de nuvem clara, carregada. Sete juras a jurar, três Marias, se cuidem de bom cuidar do amor e o juramento, e a estrela d'alva chora de nos sete acreditar. A estrela da alva chora de nos sete acreditar. O cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Ô cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o faz padecer, também faz um triste amante do seu amor esquecer. Choveu no enxuto, choveu no molhado, choveu no meu peito, meu cravo encarnado, meu cravo encarnado, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração. Olhos quando te viram, meu coração te adorou. Na corrente dos teus braços, minha alma presa ficou. Meu cravo encarnado, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração. Meu galho de malva, meu buquê de flor, nasceste no da sombra dela escondi meu coração. Choveu no enxuto, choveu no molhado, choveu no meu peito, meu cravo encarnado, meu cravo encarnado, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração. Meu lenço tem quatro cada ponta um verso. Quando não vejo meu bem com lenço, mesmo eu converso. Meu cravo encarnado, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração. Meu galho de malva, meu buquê de flor, nasceste no mundo pra ser. Esta foi Natália Pereira, Ratoeira, e agora uma música para Emiliano do Campeche Zapata, Marina. Seguro, o gato passa do chão ao muro, logo mudando de opinião, passa de novo do muro ao chão. Com lindo salto, leve seguro. Pega e corre silencioso atrás de um pobre passarinho e logo para como assombrado. Depois dispara, pula de lado. Se num novelo fica enroscado, ouriço pelo mal-humorado, um preguiçoso é o que ele é. Gosta muito de café, né?

tartaruga ir pro mar. Deixa a tartaruga nadar. Oh, deixa a tartaruga. Deixa a tartaruga nadar. Oh, deixa a tartaruga ir pro mar. Oh, oh, deixa a tartaruga nadar. Hey, deixa, deixa, deixa, deixa. Deixa a tartaruga nadar. Oh, oh, deixa a tartaruga ir pro mar. Oh, deixa a tartaruga nadar. Oh, deixa a tartaruga. Agora no Moqueca de Siri, a antepenúltima, o caderninho Luiz Melodia, 98.3, Rádio Campete. Outra vez, gente! Queria ser o seu caderninho pra poder ficar de você. Eu queria ser o seu caderninho pra poder ficar juntinho de você. Inclusive na escola eu iria com você entrar e na volta juntinho ao seu corpo eu iria ficar. Me abriria para me estudar e se assustaria ao ver revelado no seu caderninho meu rosto te olhando, dizendo baixinho: Benzinho, eu não posso viver longe de você. Ser o seu caderninho pra poder ficar juntinho de você. Hey! Queria ser o seu caderninho pra poder ficar juntinho de você. Inclusive na escola eu iria entrar e na volta juntinho ao seu corpo eu iria ficar. E em casa então você me abriria para me estudar e se assustaria ao ver revelado no seu caderninho meu rosto te olhando, dizendo baixinho: Benzinho, eu não posso viver longe de você. Longe de você. Longe de você, meu bem, eu não posso. Longe de você, meu bem, eu não posso ficar longe de você. Longe de você. É isso aí, chegando mais uma vez ao final. No lado D do Moqueca rolou Ratoeira com Natália Pereira. O Gato, Marina Lima. Carimbador Maluco, Raul Seixas. O Sol e a Lua, do projeto Pequeno Cidadão. Deixa a Tartaruga Nadar, Das Aranha, o Caderninho, Luiz Melodia, e no fundo estamos ouvindo Spider-Man com Ramones. Tenham todos uma excelente semana. Esse programa será repetido no dia 13, um dia após o Dia das Crianças. Muito trabalho, paz, sorte para as crianças, brincadeiras, escola, atenção, escuta, livre arbítrio, livre iniciativa. Deixa despirocar o cabeção, deixa investigar o mundo, sentir as coisas, entender os processos, criticar. Muita fartura, guloseima, muita cultura, muita arte para a criançada, valeu? E saudações rubro-negras a todas as crianças Flamengo, aquele abraço bem apertado. Sigam o líder. E aos outros que estão aí, venham ser, fazer parte do líder. Valeu. Este é o Muqueca de Siri. Voltamos quinta-feira com a nossa programação normal. Encerrar o programa com Maria Bethânia, uma música que é também uma lição de vida. E pra mim, assim, chega que nunca devemos deixar morrer a criança que existe dentro de nós. Então essa música vai para Gemuniz. Dias 12 e 13 de outubro, estaremos no mercado brincando bastante. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim à sua imaginação. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu caminho. Como sou feliz você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde assim a sua imaginação. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Valdete, vai lá e chama o Valdecinho, o Valdinei, o Valdir e a Wanda pra almoçar, que tá acabando o muqueca de siri e já tá na hora de comer o pirão com peixe.